Meus amigos e meus irmãos, num programa aqui, eu trouxe a palavra de um simples, de um homem do povo, à televisão para falar de assuntos dos quais os complicados estão fugindo. Mas eu li aquela passagem do livro de Deus, em que o irmão Zarur, recordando Jesus, mostra que ao simples de coração é concedido o entendimento mais rápido das coisas divinas. E no Sermão da Montanha, no primeiro volume da Bíblia para o povo, ele transcreve a palavra do Mestre, quando diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, os simples, porque eles verão Deus face a face. Isto é um avanço para a humanidade, porque no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ou os espíritos elevadíssimos que servem a Deus, revelam a Moisés que a face de Deus não pode ser vista impunemente. E Jesus no Evangelho diz que somente Ele conhece o Pai. Mas o Apocalipse e a revelação total das coisas humanas e espirituais diz que aquele que perseverar até o fim terá direito a se alimentar dos frutos da árvore da vida eterna. Essa árvore foi proibida aos seres humanos no início da Bíblia Sagrada, na Gênesis Mosaica. Porque os homens, quando eu digo homens, são homens e mulheres, não viviam em condição de merecer esse conhecimento. Mas a evolução através das vidas sucessivas vai levando ou elevando o espírito a essa capacidade. Por força do amor, há um pensamento nosso que diz assim. Aliás, até um artigo que escrevemos. A ciência, a árvore é da ciência do bem e do mal. Vocês conhecem essa história. Mas o que faltava a nós para chegarmos à árvore? Amor. E Jesus trouxe o amor divino para o nosso conhecimento. Então vamos lá. A ciência, a árvore é da ciência do bem e do mal. Como não usar o mal? Assim, iluminada pelo amor, eleva o homem, o ser humano naturalmente, à conquista da verdade. Então, isso está acontecendo. Veio o novo mandamento do Cristo, revelado, explicado por Alzira Zarur, e esse amor permitirá àqueles que nele estiverem perseverantes, perseverantes mesmo, alcançar a verdade total, que foi afastada do homem pelas próprias peripécias do homem. Só o amor nos leva à verdade. O amor nos aproxima de Deus muito mais rapidamente do que a razão. Mas, na verdade, Deus é para ser sentido, em primeiro lugar. Quando a gente sente Deus através dos bons atos para com as criaturas humanas, nossos semelhantes, a gente chega a Deus mais depressa. Mas na carta do Rúbio, que é um homem do povo, vocês viram aqui, como é simples, motivado por tanta beleza, saída de um homem humilde, de coração, eu escrevi assim: passei a pregar, com a ajuda de Deus, o Apocalipse Evangelho aos simples. E a resposta dos simples, aí botei os simples com inicial maiúscula, tem vindo imediata. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o guardião da profecia. Vocês vão ver no Apocalipse, e é Jesus quem recebe da mão direita de Deus autoridade para abrir o livro dos sete selos. Livro escrito por dentro e por fora. Mas ninguém foi achado capaz de lê-lo. E veja que Deus não escondeu a revelação. Porque o livro é escrito por dentro e por fora. Veja então que Deus não sente nenhuma alegria em nos ver ignorantes. Nós é que não nos aproximamos das coisas que estão aos nossos olhos, à nossa face colocadas. Jesus é o guardião da profecia. E isto só se alcança depois de muito sofrimento. E é dito no Apocalipse que ele conseguiu de Deus essa autoridade. Deus lhe entregou o poder de abrir os sete selos, porque ele sofreu. Deu o seu sangue por nós. Podemos nós reclamar de alguma coisa? Eu acho que chega de reclamações. A reclamação demasiada está aqui, ó. A visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro. Apocalipse de Jesus, capítulo 5. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não que a proibição fora de Deus, e que as criaturas não se tinham ainda tornado aptas para ler o que mesmo fora do livro estava escrito. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, mandados por toda a terra. Que embaixadores Deus mandou ao planeta Terra, sete Espíritos da mais alta envergadura. Eles são os olhos de Jesus, que Jesus é o Cordeiro, para ver as coisas, relatar todas elas a ele para a decisão. Vocês já viram que, como existe uma hierarquia na terra, existe uma hierarquia no céu. E essa hierarquia está flagrante no primeiro capítulo do Apocalipse, logo aqui no início. revelação de Jesus Cristo. Porque Apocalipse quer dizer mesmo o quê? Revelação. Então não é segredo, é revelação. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. O Apocalipse é de Deus passado ao Cristo, que entregou ao anjo, para o anjo transmitir a João. Olha a hierarquia aí. Como é que muita gente quer fazer bagunça no mundo a pretexto de ser avançada, de ser libertária, liberal? Eu não penso assim, não. Acho mesmo que sem disciplina não pode haver liberdade. A liberdade é irmã gêmea da disciplina. Que liberdade para avacalhar não é liberdade, é avacalhação. Uma palavra pesada, mas que diz tudo. Versículo 3, eu vou ler porque é uma alegria para todos nós, né? Um conforto para quem estuda o Apocalipse de Jesus sem temor. Deus estão errados e todos nós estamos errados. Vamos procurar no Apocalipse a solução para os nossos erros, para deixarmos de errar tanto. E vamos com tranquilidade, porque diz aqui o versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Vamos voltar aqui então ao capítulo 5 do Apocalipse, a partir do versículo 7. Veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Anotem aí essa questão dos 24 anciãos e das orações dos santos. Vamos pensar o que é isso aí. Eu não quero pregar sozinho, não. Vocês estão se mostrando capacitados a grandes voos, como aquela águia aqui, que voa pelo céu anunciando à terra as sanções de Deus provocadas pelas ações malévolas dos homens. Nós pedimos que o Pentecostes viesse sobre vocês, está vindo. Nós somos apenas, eu em particular, um disparador psíquico para fazer lembrar a vocês o que vocês aprenderam lá em cima, porque todos nós, como diz o profeta Isaías, no fim dos tempos, e esse tempo que nós estamos atravessando, seremos ensinados por Deus. Está numa das chaves bíblicas que o irmão Zarur escreveu a respeito da volta triunfal de Jesus. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Esses aqui, comprados pelo sangue de Jesus, estão formando o Israel de Deus. Sim, porque Israel é toda a humanidade. E o Israel de Deus são aqueles que são tirados da humanidade para formar o rebanho único de Jesus. Tirados por algum critério ditatorial do poder superior? Não. Pelo seu próprio merecimento. Porque Jesus é quem diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós é que nos tornamos eleitos. E não seremos derrotados por ninguém na terra, porque ninguém pode fazer isso com ninguém. Metam isso na cabeça. Para acabar com as lamentações, as argumentações de que não se pode agir, porque não se cria muita dificuldade. Dificuldade só é tropeço para quem estiver afastado de Cristo Jesus. Porque derrota só derrota derrotado. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Como é que nós, que acreditamos no Cristo, poderemos nos considerar derrotados? Não! O legionário da boa vontade de Deus e todos aqueles que se integram, sintonizam essa faixa do Apocalipse, que é a revelação de Deus através de Jesus, esses são os seres mais poderosos do mundo, mais vitoriosos. Estão montados com o cavaleiro sobre o cavalo branco. Aquele que saiu vencendo e para vencer, quer dizer, não perdeu a primeira caridade, como fizeram, infelizmente, muitos irmãos da igreja de Éfeso, que receberam a luz e depois se cansaram por isso e por aquilo, mesmo conhecendo a doutrina. Não. Nós estamos também montados no cavalo branco. Porque Jesus diz que dará o seu trono para todos aqueles que se integrarem nele e sentarem ao lado de Deus. Então não estou dizendo nenhuma aberração, nem nenhuma pretensão. Portanto, se estamos acompanhando o cavaleiro montado no cavalo branco, saímos com ele, vencendo e para vencer, sem perder a primeira caridade. Bem, para encerrar a leitura aqui do capítulo 5 do Apocalipse de Jesus, voltando ao versículo 9, para não perder o embalo, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar do livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esses são comprados pelo sacrifício de Jesus, são os que formam o Israel de Deus, o rebanho único. E o termo comprar aqui é porque numa humanidade tão mercantil quanto esta, a turma logo pensa comprar, vender, aquela coisa toda, né? E para o nosso Deus, já é o versículo 10, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Abro parênteses, vamos ao sermão da montanha de Jesus, para ver quais são os bem-aventurados que possuirão a terra. Vocês vão ver, eu não estou pregando o evangelho Apocalipse para os simples. Quem tem aí a página 27 da Bíblia para o povo, vai ler na terceira bem-aventurança essa verdade. E vão ver como o evangelho e o Apocalipse são irmãos. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. O que é que o Apocalipse vive pedindo? Que sejamos o quê? Perseverantes para herdar a terra. Que a inspiração do Apocalipse é a mesma do evangelho, é Deus. Vi e ouvi, versículo 11, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares, proclamando em grande voz. Aí vem porque Jesus é o guardião da profecia. E a palavra de Deus na Bíblia Sagrada é o espírito de quê? Profecia. De profecia. Muito bem. Vamos lá. Prosseguindo com Apocalipse, Evangelho Apocalipse para os simples. Eu quero todo mundo participando. Eu não quero pregar sozinho. mas quero todo mundo integrado no pensamento libertário de Deus. Não pensamento temerário, que é uma coisa assim, ele é muito corajoso, mas vai quebrando tudo. Não, o pensamento libertário segundo o conceito de Jesus. Que ter liberdade para Jesus é conhecer a verdade de Deus. Conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. E Deus é, acima de tudo, disciplina. Não é algema, não é subjugação, porque o próprio Cristo diz que seu jugo é leve. E o doutor Mário da Cruz foi felicíssimo, esse pensamento vai imortalizá-lo. Ter liberdade é viver a lei de Deus. Versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aí o Cordeiro de Deus, no capítulo 6, vai começar a abrir os selos. Então nós começamos a ver as sanções de Deus à humanidade impenitente. Até que chega-se aqui ao sexto selo, que fez o irmão Zaru chorar de tristeza, vendo o que a humanidade criminosa atrairá sobre si mesma. E quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Uma grande tribulação também, podendo ser antevista aqui no sexto selo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, desde os mais poderosos da terra até aos considerados mais fracos. Onde está o poder dos poderosos? O poder é passageiro. Quando eu falo em poder, não é só o governo constituído, é o poder da riqueza, é o poder da sabedoria, ou melhor dizendo, da inteligência. Porque quem tem sabedoria usa bem a inteligência e não vai ser punido por isso. É o poder da beleza, é o poder do sexo, e daí por diante. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, que é Deus, e da ira do Cordeiro, que é Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Serão aqueles que se tornarem simples de coração, os humildes, os pacientes. Então, Então ficou claro aqui, nessa leitura do quinto capítulo do Apocalipse de Jesus, porque ele é o guardião da profecia, porque ele foi considerado o único digno de receber da mão de Deus o livro e abri-lo, está abrindo o céu. E como ele manda que esse conhecimento seja pregado a povos, homens, povos, nações, nós estamos fazendo isso aqui para a geração dos Paulos da LBV, cuja vida deve transformar-se numa prece constante. Se tiverem juízo, se já tiverem reencarnado muitas vezes, para ver que tudo desse mundo não tem valor nenhum para aquele que se integrou em Cristo Jesus e usa os benefícios da terra em benefício dos seus semelhantes. Porque está na norma do governo do Cristo: amai-vos como eu vos amei. Somente assim poderei ser reconhecidos como meus discípulos. Mas para ter um amor igual a esse, um poder igual a esse, de abrir o livro como Jesus teve, de Deus, da parte de Deus, então nós temos que nos tornar capazes, constantemente capazes, e mantermos essa capacidade de dar a nossa vida pelos nossos amigos, até pelos aqueles que se consideram nossos adversários. Louvado seja Deus. Deus está presente. Para sempre.